sucesso novo de Pedro Paulo e Matheus, Seu Jeito, para os meus amigos lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde o nosso programa vai ao ar na Rádio Aliança FM 98,7. E segundo Francisco Oliveira, que é o diretor da rádio, nós estamos bombando. Um abraço também para os meus amigos da Rádio Espaço Comunitário em Niterói, no Rio de Janeiro, que também está transmitindo o nosso programa. Essa canção aqui, eu gravei num dos meus discos para meninada, para criançada. O avô do João, Cleiton Aguiar, Galo Carijó. Na fazenda do vovô tem um galo carijó. Ele sobe na mangueira, arreganha o seu bico e faz corococó. Corococó, corococó, corococó. O galo do meu avô, ele faz corococó. A galinha do vizinho, que põe ovo amarelinho, fica logo assanhada, vem batendo suas asas e pulando num pé só. Corococó, corococó, corococó. O galo do meu avô, ele faz corococó. Mas na hora do namoro tá formada confusão. Chegam mais de 10 galinhas e o galinho apavorado corre e faz corococó. Corococó, corococó, corococó. O galo do meu avô, ele faz corococó. Lá de cima do puleiro, o galinho carijó diz no seu corococó: 10 galinhas é demais, o bom mesmo é uma só. Corococó, corococó, corococó. O galo do meu avô, ele faz corococó. Lá de cima do puleiro, o galinho carijó diz no seu corococó: 10 galinhas é demais, o bom mesmo é uma só. Corococó, corococó, corococó. O galo do meu avô, ele faz corococó. Corococó, corococó, corococó. O galo do meu avô, ele faz corococó. Corococó, corococó. Cleiton Aguiar cantou dele, Galo Carijó. Eu vou mergulhar no túnel do tempo, vou ao ano de 1989, para reviver o sucesso de César e César, Meu Segredo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sabe como me fazer feliz? Não adianta eu esconder, basta só você querer. Conto até o que eu não fiz. Se você quer, em momento algum eu digo não. Sigo sempre seu conselho, você é o meu espelho, meu caminho e direção. Você tem meu segredo, é tudo que eu preciso pra afastar. Tenho no sorriso. quer. Nosso amor é infinito. Seu olhar me dá coragem pra seguir essa viagem, onde tudo é mais bonito. Se você quer, não existe sacrifício que eu deixe pra depois. Faço tudo por nós dois. Seu amor é o meu vício. Você tem meu segredo. É tudo que eu preciso pra afastar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, César e César, meu segredo. O primeiro César é o César Augusto e o segundo César é o César Rossini, que infelizmente já foi para o andar de cima. César Augusto é o grande produtor, o grande compositor, principalmente do Leandro e Leonardo, depois do Leonardo e do Zezé de Camargo e Luciano também. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só está começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza a festa, prepara todo o evento e deixa que a RBM Música leve a alegria dos seus artistas. Você já pensou uma festa sem música? Não dá, né? Ruim demais da conta. Anote aí, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, e você vai levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná e de Paulo e Paulino, e a grande estrela da companhia, Amado Batista. 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Para mim, essa é a mais bonita canção que o Padre Zezinho já fez, né? Beto e Betinho, Um Certo Galileu. O fenômeno do jovem pregador

deixa te esquecer. Só o tempo pra matar o amor que me faz viver. Por que que toda vez que você vai embora eu choro? Achei que tinha te esquecido, mas eu me enganei. Por favor, não me procure, me deixa te esquecer. Só o tempo pra matar o amor que me faz viver. Que me faz viver. Que me faz viver. Ronaldo Estrada e Rafael, até você aparecer de novo, avisando o pessoal de Coromandel e toda a região, que logo logo estará no ar, em caráter definitivo, a Super 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. Esses meninos são aqui do estado de Goiás, mais precisamente lá de Trindade, formaram uma banda e estão fazendo, começando a mostrar o seu trabalho e tem pinta de sucesso, viu? Oblongues, Filhos do Brasil. Thank you. Oblongues Filhos do Brasil. Um dos serviços que o nosso programa presta à cultura brasileira é exatamente esse, né? De garimpar, identificar jovens talentos que não têm espaço em rádio nenhuma e dar a eles a oportunidade de mostrar o seu trabalho em centenas de emissoras que transmitem o programa Cleiton Aguiar. Aproveito para mandar um abraço a todos os nossos parceiros e dizer que é uma alegria participar da grade programação da emissora de rádio do interior, onde antigamente eu chegava pelas ondas da Rádio Nacional e hoje, pelo milagre da internet, nós estamos aí nesse grande sistema mundial de comunicação, agradecendo a sua emissora por me dar essa oportunidade de voltar a falar com os meus antigos ouvintes e também de conversar com os novos ouvintes, das pessoas que estão descobrindo um antigo, novo jeito de comunicar, que é o jeitão do Cleiton Aguiar, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, os dinossauros do rádio do Brasil. No próximo bloco, Celi Campelo, Eliane Samuel, César Menotti e Fabiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A vida passa muito depressa, o relógio do tempo não para. E quando a gente fica assim na faixa que eu tô, dos 64 anos, né? As lembranças vêm muito constantemente à cabeça da gente. E eu constatei que as lembranças mais fortes são exatamente aquelas lembranças do tempo da infância e da adolescência, que são as fases mais importantes da vida. A infância é porque você está formando o seu caráter, e a adolescência é porque você está descobrindo os seus caminhos, né? E nessa fase, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos de idade, surgiu o rock brasileiro. E tinha uma menina que, ela era danada, né? Ela era uma espécie de rainha Midas da música. Tudo que ela botava a mão virava ouro. Depois, não sei porquê, acho que casou e tal, né? Não, parou de cantar. Mas ela deixou a sua marca na história da música brasileira. Você lembra desta? Celi Campelo, Estúpido Cupido e Banho de Lua. Ah, Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode mais. Hey, hey. tim, tim, tim, raio de lua, tim, tim, tim, baixando vem ao mundo a lua, ó cândida lua, vem sob um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia. Eu viajei na máquina do tempo, você lembra desta? Celi Campelo, dois grandes sucessos da carreira dela, Estúpido Cupido e Banho de Lua. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, vou te procurar. Brasil, cantaram deles, Eliane e Samuel, vou te procurar. Nós estamos aguardando com muita ansiedade a chegada do novo CD de Eliane e Samuel, o primeiro CD da carreira deles, né? Quem está preparando é o maestro Pinóquio, só que o Pinóquio é um homem que é ocupado demais. Ele acabou de fazer o DVD do Gustavo Lima, né? Ele trabalha com esses grandes nomes da música sertaneja do Brasil, e realmente tem que ter paciência. Demora para entregar, mas o trabalho é da maior qualidade, né? E ele nos prometeu que em breve estará entregando aí o CD de Eliane e Samuel, para que você possa, por inteiro, conhecer o talento. Eu não tenho dúvida que 2015 será o ano de Eliane e Samuel. Gravação nova de César Menotti e Fabiano. Um grande sucesso na voz de Christian Ralph, recriado agora por eles. Chora Peito. Olho na janela à minha frente e junto com a chuva choro a falta de você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos e você vai ver refletidos neles nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você. Se eu te deixo, sei que vai sem mim, não tem mais uma noite pra apagar os seus cabelos, pra tocar, beijar seu rosto antes de dormir. Se eu te deixo, nada vai restar de um grande amor igual ao meu. Peito louca, você vai buscar minhas mãos até o amanhecer, até o amanhecer. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro, teu seio. Desesperada você vai gritar: te amo inteiro, te amo. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro, coração batendo forte no teu seio. Você vai gritar: te amo inteiro, te amo, te amo inteiro. César Menotti e Fabiano, Chora Peito. Eles fizeram um CD gravando grandes sucessos recentes da música sertaneja, e essa aí foi uma música que explodiu no Brasil inteiro com Christian Ralph, e agora vem em nova roupagem com César Menotti e Fabiano. No próximo bloco, a dica é: por que será que as pessoas continuam querendo votar em candidato ficha suja? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje não é nem uma dica, é uma reflexão. E eu quero muito mais saber de vocês do que ensinar a vocês. Nós estamos acompanhando aí as eleições e a lei da ficha limpa já tirou de cena, já impediu a candidatura de mais de 10 mil candidatos. Mas tem uns insistentes aí que, aproveitando as brechas da lei, estão levando a sua candidatura à frente. O caso mais emblemático é o do deputado federal candidato à reeleição por São Paulo, Paulo Maluf. Maluf é um corrupto conhecido, condenado, mas ele, pela força do seu dinheiro e dos seus advogados, vem se escapando da punição final. Então esse é o caso mais emblemático. Nós temos aqui em Brasília o caso do governador, do ex-governador Zé Roberto Arruda, que foi preso no exercício do mandato, perdeu o mandato, foi cassado, teve seu mandato cassado, e que volta agora para disputar as eleições. E já foi cassado de novo agora no TRE, no TSE, e continua insistindo, dizendo que é candidato. No estado do Tocantins, nós temos o ex-governador Marcelo Miranda, né, que não terminou o seu mandato, foi cassado quando era governador, depois ganhou a eleição para o Senado, não tomou posse porque era ficha suja, e agora está dizendo que é candidato ao governo do estado do Tocantins. E nesses casos, o que é impressionante é que eles continuam tendo grande aceitação popular. A pergunta que eu faço: os eleitores dos fichas sujas se identificam com eles? São fichas sujas também, né, que se identificam, que agiriam da mesma maneira que eles agem, que meteriam a mão no dinheiro público? Ou são pessoas que não têm informação, que são desinformadas, que usam aquele clássico: não, mas ele rouba, mas faz? Né? Que tipo de eleitor vota em candidato ficha suja? Essa era a indagação que eu gostaria de deixar para vocês, para reflexão, que eu honestamente eu procurei nunca soube responder para mim mesmo essa pergunta, porque eu jamais votaria em nenhum candidato que tivesse a pecha de ficha suja, ele que limpasse primeiro o seu nome para depois voltar, porque pode ser uma acusação injusta, mas que prove na justiça primeiro e se apresente ao candidato como ficha limpa e não como ficha suja. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. A mais importante dupla caipira do Brasil, Zé Mulato e Cassiano, o drama da dieta. É, compadre, como é que vai? Bom, senhor. Uai, o senhor tá assim com um tipo melhor, mais corado, né, compadre? É, divino. Andou emagrecendo, parece. Alguma dieta, compadre? Compadre, esse trem é um drama. É um drama. Tem pelejado, tem lutado. Isso não tem história pro senhor. É, vamos ver. Andava muito mar, me sentindo na pior, pesado que nem uma anta e a barriga de lobó. E guaralofira, do pescoço em teas viria, era uma bambeza só. A pressão subia e o trem descia que eu podia até dar o nó. Isso é uma mentira. Já imaginei, tô é no anzol, se não me cuidar, perco meu xodó. Perdeu o xodó, é nem um hino, pai. Ô, miséria, aí começa na idia, compadre. Eu percurei um doutor, um tratador dos melhor, um endocrinologista que me indicou se arigó. É verdade. O homem era competente, já foi rasgando o filó. O doutor Barbicha, assim meio bicha, leu minha ficha sem trololó. Que bongo! É triglicerídeo e colesterol, se não se cuidar, você vai pro pó. Ei, compadre, meu doutor, acabou você, uai. Não gostei bem do pentear desse médico, não, pai. Fez o encaminhamento pra clínica Mossoró, a maldita nutrição, consulta cara que só. Uma doutora amarela, magrela que não socó. A nutricionista era satista, olhou na lista e falou sem dó. Nada de rabada nem mocotó, se não comer nada ainda é pior. Ei, maldita, miserável. Parece uma graia, miserável. Eu topei o desafio, já me senti num bocó. De tanto comer só fuia, pensei vou virar um mocó. É, coitado. De comer couve serraia, ora por nove gondó. Era igual um grilo comendo aquilo, achava 3 quilos, perdiam só.

ele teve ganho de causa na justiça, né? E nesse caso o Sorocaba teria que pagar para ele esses 70 milhões, mas o Sorocaba recorreu dizendo que ele não tem esse direito, que a marca pertence só ao Sorocaba. Porque o Sorocaba, além de ser esse cantor de sucesso, ele também é um grande empresário. Ele é o empresário do Luan Santana, empresário da Taeme Thiago e de outras duplas e cantores, né? Então ele é também um empresário. E aí continua essa briga na justiça. Eu fico triste quando eu vejo isso, né? Porque os parceiros vão junto, vencem as dificuldades, né? E precisam brigar na hora de repartir o dinheiro do fruto do seu trabalho, né? Eu fico triste com isso, mas isso é normal acontecer. Já vi muito isso acontecer. O artista, quando ele está começando a carreira, ele precisa de todo mundo. Quando ele faz sucesso, ele acha que não precisa mais de ninguém e não dá valor a ninguém que o ajudou. Isso é geral. Isso eu sei porque eu senti isso na minha própria pele, né? Então o artista, depois que faz sucesso, ele acha que não deve nada a ninguém e que ele é sucesso porque ele é porreta, que ninguém ajudou e que ele chegaria sozinho, quando não é verdade. Ninguém faz sucesso sozinho. O sucesso é a soma do esforço de muita gente, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Belmonte e Amaraí, pé de cedro. Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naquele tempo querido, que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando para minha casa, no meu quintal eu plantei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação. Sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante eu vivi. Ó Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Coxim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Vim rever meu pé de cedro, que está grande como quê, mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Goiá, Belmonte e Amaraí, cantaram do Goiá e do Zacarias Mourão, Pé de Cedro. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do pacifista indiano Mahatma Gandhi. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer, é a frase irretocável de Mahatma Gandhi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Davi e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar da Rede Brasil de Televisão mudou de dia e mudou de horário. Agora, toda sexta-feira, às 22 horas, você me assiste nas cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil, você assiste aí, né? Ou então você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, no canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo e 248 da GVT e 714 da CTBC. Você me assiste também pelas parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Você tem muita gente que confunde a TV Brasil com a Rede Brasil Televisão. TV Brasil é a TV pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A nossa não, a nossa é uma empresa particular, né, do Dr. Marcos Tolentino, Rede Brasil de Televisão, que tem sede em São Paulo e que tem aqui em Brasília um estúdio só para gravar o meu programa. Eles montaram um estúdio maravilhoso aqui em Brasília só para gravar o nosso programa. E nós estamos agora passando sexta-feira às 22 horas com Repeteco no domingo, também às 22 horas, graças a Deus, com sucesso crescente em todo o Brasil. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Davi e Gabriel. Voa, Andorinha! Mas sou tudo e mais um pouco, coladinho com meu bem. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Davi e Gabriel Voa Andorinha. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado. Vocês precisam melhorar a qualidade das suas músicas, porque é o seguinte, se você prestar atenção, quem fez sucesso ano passado, muitos dos sucessos do ano passado desapareceram. Essa dupla que eu vou trazer aqui, eles têm mais de 30 anos de sucesso, né? Não sai nunca, por quê? Se você observar o repertório deles, um repertório bem feito, a dupla canta muito bem, uma dupla preparada, e é isso que eu criei esse quadro aqui para isso, para ensinar vocês que estão começando a se espelhar nos grandes mestres, para que você possa melhorar a qualidade do seu trabalho. A Faculdade da Música apresenta César e Paulinho, Viajante Solitário. Viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Deixo uma saudade, sempre chora o coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas no constante, ela na imaginação. Coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a carga do trucão. A Faculdade da Música apresentou os mestres César e Paulinho, Viajante Solitário, numa homenagem que eles fizeram aos caminhoneiros do Brasil. Sucesso do momento, João Bosco e Vinícius, Sorte é Ter Você. Sorte é ter você.